a superioridade norte-americana nos Jogos Olímpicos de Inverno, a vitória do Porto sobre o Braga, as equipas portuguesas nas competições europeias de handball e hóquei patins e o triunfo final de Alberto Contador na volta ao Algarve em bicicleta. São alguns dos destaques da edição de domingo, dia 21 de fevereiro, do Desporto Antena. Voltamos já. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. A Antena Web dá-te música. La donna è la fine, al più bel vento, muta la fine. Musica. E mais musica. All alone, all alone, nobody here but me. Antena Web. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Boa noite. A meio da edição deste ano, os Estados Unidos da América estão na frente nos Jogos Olímpicos de Inverno. Na contabilidade das medalhas, à hora desta edição, os norte-americanos contavam já com um total de 24, 7 das quais de ouro. Segue-se o país mais forte em Turim, há 4 anos, a Alemanha, com 4 de ouro e 14 no total. A Noruega tem 5 de ouro e 11 na totalidade. Coreia do Sul e os anfitriões Canadá aparecem logo depois. O último ouro conquistado pelos Estados Unidos foi precisamente esta noite por Bob Miller. Foi o melhor no super combinado do esqui alpino, à frente do croata Ivica Kostelic e do suíço Sylvain Zumbriggen. Da Suíça, veio também uma das estrelas da competição até agora, Simona Mann, que além de ter sido o primeiro medalhado de ouro em Vancouver, como noticiamos na semana passada, venceu ontem mais uma prova no salto de esqui. O Harry Potter suíço repetiu assim o duplo título de Salt Lake City em 2002, e tornou-se no primeiro atleta de sempre, de salto de esqui, a conquistar 4 medalhas de ouro olímpicas ao longo da carreira. Os Jogos Olímpicos de Inverno 2010 terminam no próximo domingo, dia 28. Na Liga Sagres, destaque claro para a goleada do Porto sobre o Sporting de Braga. Os Dragões derrotaram os anteriores líderes por 5-1 hoje mesmo. Ao intervalo, os campeões nacionais já venciam por 3-0, com gols de Raul Meireles, Alva Pereira e Falcão. No segundo tempo, chegou a vez de Falcão Bizar e Ben Lucci finalizou a goleada. Alá ainda reduziu para os minhotos já nos últimos minutos. O Benfica não jogou nem vai jogar este fim de semana porque já havia efetuado a partida desta 20ª jornada contra a União Leiria, a qual venceu por 3-0. Os encarnados são assim os novos líderes do campeonato, agora com um equilíbrio no número de partidas. O Benfica soma 49 pontos, mais 1 que o Braga e mais 6 que o Porto. Vamos aos resultados. Benfica 3, União Leiria 0, Marítimo 1, Nacional 1, Vitória Guimarães 2, Leixões 0, Olhanense 0, Sporting 0, Vitória de Setúbal 0, Naval 1º de Maio 1, Rio Ave 1, Passos Ferreira 2, Porto 5, Sporting de Braga 1. Amanhã joga-se o Belenense Académica às 8:15 da noite. Na honra, Real Cinteiro para a vitória do Oliveirense sobre o líder, Beira-Mar, mas uma derrota que não foi aproveitada pelo Portimonense. Os algarvios tinham a oportunidade de passar para a frente da prova, mas perderam em casa com o Trofense por 3-1. Resultados da 20ª jornada, o jogo grande de Oliveirense 2, Beira-Mar 1, Farense 2, Santa Clara 1, Sporting Covilhã 2, Penafiel 1, 2-1 foi também o resultado do Desportivo de Aves carregado, Estoril de Praia e Desportivo das Chaves empataram a 2 bolas, Fátima 0, Gil Vicente 0, Varzim 2, Fremont 2 e Portimonense 1, Trofense 3. A classificação está assim ordenada, o primeiro é o Beira-Mar com 36 pontos, Portimonense e Oliveirense dividem agora o segundo lugar, ambos têm 35. Fora de campo, o Futebol Clube do Porto tinha marcado para ontem, no Dragão, mais uma conferência de imprensa de Jesualdo Ferreira. No entanto, as palavras do professor foram substituídas por uma mensagem do grupo. Com todo o plantel, equipas técnica e médica no palanque do auditório José Maria Pedroto, o capitão Nuno sentou-se no centro da mesa e, enladeado por Hulk e Bruno Alves, teceu palavras de revolta, motivadas pelos castigos aplicados a Hulk e Saponaro. O comunicado foi o seguinte: na última vez que estivemos aqui todos juntos, estávamos muito felizes, festejávamos o tetracampeonato. Hoje estamos indignados e revoltados, principalmente o Hulk, mas também o Saponaro, que já não está cá. Queremos manifestar a nossa solidariedade com eles e dizer que ninguém nos vai fazer desistir. Não há ninguém, mas ninguém, que nos vai desviar do nosso rumo. Nós somos tetracampeões e merecemos respeito. E vamos voltar a ganhar. Juntos, sempre juntos, vamos voltar a ganhar. Não há ninguém, não há injustiça nenhuma que nos tire a nossa união. Estamos cada dia, cada treino, cada jogo mais unidos. Queremos enviar para todo o país uma mensagem de indignação pelo que o clube está a viver e também temos uma mensagem para os nossos adeptos, para toda a gente que gosta do Porto. Somos Porto, continuamos a ser Porto e vamos ganhar, sempre e cada dia mais. Somos Porto e estamos unidos, não se esqueçam disso, foi o aviso final de Nuno, antes do grupo voltar a abandonar o auditório. Esta mensagem, e ao mesmo tempo um recado, surgiu um dia depois da Comissão Disciplinar da Liga de Clubes ter punido Hulk com um castigo de 4 meses e Saponaro com 6 meses de suspensão, relativos aos incidentes no túnel do Estádio da Luz a 20 de dezembro do ano passado. Futebol internacional, em Inglaterra, destaque para o triunfo do Everton sobre o Manchester United por 3-1. O adversário do Sporting na Liga Europa impôs mais uma derrota aos campeões ingleses com golos de Dinyar Bialadnov, Dan Gosling e Jack Rodwell. Chelsea e Arsenal aproveitaram e venceram os seus jogos relativos à 27ª jornada da Premier League. O Chelsea deslocou-se ao terreno do Wolves e venceu por 2-0. Didier Drogba avisou. O adversário do Porto na Liga dos Campeões, o Arsenal, recebeu e venceu o Sunderland também por 2-0. Marcaram Nicolas Ventner e Cesc Fàbregas. O Chelsea distanciou-se do Manchester, tem 61 pontos, mais 4 que o segundo classificado. Atrás está o Arsenal, com 55. Em Itália, Roma e AC Milan aproximaram-se do Inter de Milão. Os líderes da Série A empataram em casa contra a Sampdoria, enquanto que os homens da capital bateram o Catania por 1-0 e os rivais de Milão ganharam em Bari por 2-0. São 55 pontos para a turma José Mourinho, 50 para a Roma e 48 para o AC Milan. Espanha, o Real Madrid goleou hoje o Villarreal por 6-2. 6-2, números concludentes, mas que não valeram mais de 3 pontos. O Barcelona também goleou o Racing Santander por 4-0 e continua com 2 pontos de vantagem para o Real. Em Madrid, nota para o primeiro gol do encontro, apontado por Cristiano Ronaldo. Aos 17 minutos, na transformação magnífica de um livre direto, o CAC português dedicou depois o gol ao povo madeirense. O temporal que assolou ontem a Madeira já causou 42 mortes, mais de 100 feridos e 248 desalojados, numa altura em que a ilha tenta restabelecer acessos e comunicações e o governo anuncia 3 dias de um luto nacional. Às vezes é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2 da manhã, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 0 às 2 da manhã, sessão da meia-noite. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. O Sporting qualificou-se hoje para os quartos final da Taça de Challenge em handball. Foi um triunfo fácil na Grécia sobre o Dinamo Termaico por 34-20 em jogo da segunda mão dos oitavos. Os Leões já tinham vencido o primeiro encontro disputado em Lisboa por 39-24 e hoje não encontraram grandes dificuldades em terreno grego e ao intervalo já venciam por 18-7. Pedro Solha foi a grande figura do Sporting ao marcar 10 golos. Com este resultado, o clube de Alvalade juntou-se ao Chico Handball nos quartos de final da Taça Challenge, naquelas que são as duas únicas equipas portuguesas ainda presentes nas competições europeias, já que ontem Benfica e ABC foram eliminados. Após ter conseguido a proeza de vencer em casa do Lengo, uma das equipas mais fortes da Alemanha, os vice-campeões nacionais claudicaram e não foram capazes de segurar a vantagem eliminatória e foram afastados da Taça HF ao perderem ontem em casa por claros 31-18. À entrada para a segunda mão dos oitavos de final, os encarnados tinham uma vantagem de 3 golos, mas os alemães mostraram desde o início que não iam querer ficar pelo caminho. Face a isso, o Benfica já perdia por 4 golos de diferença ao intervalo 14-10. O ABC está fora da Taça das Taças, depois de ter perdido também ontem e também em casa, e frente aos também alemães do Gummersbach por 28-27. Os minhotos precisavam de vencer os alemães depois da derrota na Alemanha por 30-26, mas voltaram a ser derrotados. No ano bom 1, voltamos a dar notícias da Madeira. A catástrofe que se faz sentir no arquipélago cancelou, sem surpresa, as partidas entre o Madeira Sado e o Futebol Clube do Porto e o Sporting da Horta Marítimo. O Porto foi à Alemanha vencer o Iserlohn por 6-1 na Liga Europeia de Hockey em Patins e está no bom caminho para seguir para a final a 6. O Candelária derrotou em casa o Weil por 6-4, também a contar para a quarta jornada da prova, e saltou para o comando do Grupo B da Liga Europeia, beneficiando o empate a 4 entre Reus e Noia, os principais rivais dos açorianos no agrupamento. O Benfica fez jus ao estatuto favorito e venceu o Rolar Bassano por 5-0, continuando a ser candidato a vencer a Taça Sérgio. Os encarnados estavam em vantagem na entrada para a segunda mão da eliminatória, depois de terem vencido em Itália por 4-3, resultado total de 9-3. O Hockey de Braga está fora da mesma prova, depois de ter sofrido nova derrota frente ao Liceu da Corunha, desta vez por 7-4. Em Espanha já havia perdido por 7-2. Ricardo Barreiros voltou a estar na origem da eliminação de uma equipa portuguesa da SES, depois do afastamento da Juventude Viana na eliminatória anterior. Voleibol, o play-off da divisão A1 arrancou sem qualquer surpresa. As equipas terminaram a fase regular nas posições superiores, a classificação, jogaram em casa e ganharam os respectivos encontros. Castelo da Maia, Espinho e Benfica têm em comum o fato de não terem perdido qualquer set para Fonte Bastardo, Marítimo e Esmoriz, respectivamente. Já o Vitória Guimarães perdeu um set para o Vila Condense, mas mesmo assim os minhotos ganharam por 3-1. Os segundos jogos dos playoffs estão marcados para a próxima semana numa eliminatória que se joga à melhor de 3. Resultados: Espinho 3, Marítimo 0, Benfica 3, Moriz 0, Guimarães 3, Vila Condense 1 e Castelo da Maia 3, Fonte Bastardo 0. Na Liga Portuguesa de Basquetebol, destaque para a vitória do Porto sobre o Alvarense por 79-63. O líder Benfica não jogou porque iria defrontar, na Madeira, o Cabo. Resultados: em Leiria 54, Vagos 70, Porto 79, Oeiras 63, Académica 76, Ginásio Figueirense 79, Cabo Madeira e Benfica adiado para 14 de Abril, às 8h30 da noite, Barreirense 78, Física 71, Guimarães 90, Sampaiense 57. O Benfica não jogou, mas continua a liderar, tem 26 pontos. A seguir aparecem o Guimarães com 25, tantos quanto o Oeiras. O Porto aparece em quarto lugar. A Vitória aproximou-os da turma de Ovara, tem agora 23 pontos. No futsal, foi fim de semana de taça e, sem surpresas, todos os favoritos venceram. Por isso, vamos aos resultados dos oitavos final da prova. Louros 1, Mogadouro 3, Boticas 3, 11 Unidos 2, Rio Ave 1, Sporting 3, Fundação Jorge Antunes 4, Monte Pedras 1, Covão Lobo 0, Alpendurada 3, Belenenses 3, Módicos 1, AMSAC 2, Benfica 5. O Instituto Dom João V ficou isento nesta eliminatória. Nigel Gomes venceu ontem a prova de salto em comprimento na reunião de Birmingham, Inglaterra. A prova foi dominada pelo atleta de Sporting, que saltou 6,69 m logo no primeiro ensaio, mais 7 cm do que a marca conseguida há uma semana em Pombal. Nigel Gomes fez ainda mais 3 saltos acima dos 6,55. A cubana Savini, com 6,68, e a brasileira Kenla Costa, com 6,54, foram segunda e terceira classificadas, respectivamente. Jéssica Augusto bateu o recorde europeu na corrida das 2 milhas. A atleta portuguesa foi quarta classificada na prova de 3.216 metros, mas foi a melhor europeia. Fixou em 9 minutos, 19 segundos e 39 centésimos o novo recorde da distância para o velho continente. A atleta de maratona conseguiu ainda os mínimos para os 3 mil metros no Mundial de Doha. Sara Moreira foi nona numa prova que terminou com a vitória da etíope Tirunesh Dibaba. Nos 1.500 metros, Bruno Albuquerque foi o oitavo, com 3 minutos, 41 segundos e 38 centésimos, um novo recorde pessoal para o atleta português. As judocas portuguesas Joana Ramos e Thelma Monteiro conquistaram ontem as medalhas de prata nas respectivas categorias no Grande Prémio Düsseldorf. Na Alemanha, João Pina chegou ao bronze. Depois da medalha de bronze conquistada no último sábado na Taça do Mundo de Budapeste, Joana Ramos voltou a estar em bom plano, em menos 52 quilos. Conquistou um lugar na final, depois de vencer a brasileira Andresa Fernandes, a alemã Romy Tarangung e a belga Iz Elven. No verdadeiro combate, a judoca lusa ainda pontuou para Vasari, mas a argelina Zoraya Adá, medalha bronze em Pequim 2008, nos Jogos Olímpicos, acabou por vencer por Ippon. Já Thelma Monteiro, em menos 57, perdeu também por Ippon, na final com a japonesa Kaori Matsumoto, a quem cedeu recentemente a liderança na tabela mundial. Antes, a vice-campeã do mundo havia ultrapassado a alemã Mirjam Hopper, a russa Katarina Melkinova e a romena Corina Caprioriu, todas por Ippon. Depois de deixar pelo caminho o chinês Wu Xiang, o japonês Masahiko Otsuka e o francês Lugo Errand e o armênio Ariton Bakhtasarvan, todos por Ippon, João Vina perdeu na meia-final com o mongol Niamoshin Saizagal, também pela pontuação máxima, e teve que contentar-se com a medalha de bronze em menos 73 quilos. Leandra Freitas, menos 48, e Ana Cachola, menos 63, cederam no primeiro combate das respectivas categorias. Alberto Contador conquistou novamente a volta ao Algarve em bicicleta. O ciclista espanhol da Astana revalidou hoje o título na Algarvia. O compatriota Luís Leão Sánchez, da Queste de Parme, venceu hoje a última etapa da prova, um contrarrelógio de 17,2 km entre Lagoa e Portimão. Leão Sánchez completou o percurso com um tempo de 21 minutos e 32 segundos, a uma média de quase 48 km por hora. Contador ficou a 13 segundos o vencedor e conservou assim a amarela. No terceiro posto ficou o belga Sebastián Rosseler, da Rádio Shack, a 16 segundos o vencedor da tirada. O melhor português foi Tiago Machado, da Rádio Shack, também a 30 segundos. Na geral, Alberto Contador manteve a primeira posição, que havia conquistado na etapa rainha. Machado, com um sexto lugar na etapa, desceu para o terceiro posto final por troca com o vencedor da etapa, Luís Leão Sánchez. Na classificação geral final, Alberto Contador terminou com 30 segundos de vantagem sobre Sánchez. Tiago Machado completou o pódio a 32 segundos. Destaque ainda para o português Rui Costa, da KS Depar, que terminou a 1 minuto e 11 segundos de Alberto Contador. Ciclismo a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h30. Até lá, continuo na Rádio Antena Web.